Tô na equipe A, sentido cidade pequena. Com luz a dois, é fé na cana, sualho do Senna. Depois de montar logística por um mês inteiro, é dia de implodir duas torres do sistema financeiro. 10 manos em 2, dublês vão fazer Itaú Bradesco. Restituir com juros o que é deles por direito. Hoje tem liquidez, RDB, aplicação. Feitas com exploração, prostituição, desnutrição. Vem de capitalizar, dono da mídia causa abalho em paraíso. Fiscal de genocida, primeiro passo. Rendemos o único distrito, temos meia hora até a polícia vim de outro município. Não me convidaram pra assembleia legislativa, então mas me garante minha participação política. Optei por não ser outro morador de rua, enforcado e fotografado por skinhead, filho da puta, e não ser um robô. Assistindo mulheres ricas sendo agredidas sem perceber por comentários racistas. Meu assalto simultâneo não tem potencial ofensivo. Rede onda é cor de comando na mão de um menino. As taças de Dom Perignon fazendo tim-tim. Enquanto a melhor opção infantil é ser da facção mirim. Esperamos 400 anos por reparação. Como não vieram, quero gerente bancário com a porra da cara no chão. De fura na mãe, colete protegendo o peito. Ninguém reage, só tão buscando o que é nosso por direito. De fura na mãe, colete protegendo o peito. Ninguém reage, só tão buscando o que é nosso por direito. De fura na mãe, colete protegendo o peito. Ninguém reage, só tão buscando o que é nosso por direito. De fura na mãe, colete protegendo o peito. Ninguém reage, só tão buscando o que é nosso por direito. É mais fácil entrar no céu com uma quadrada do que os lema, os marinho, os safra. Meus 5-7 não produzem 1% das desgraças dos que borrifam Clive and Christian pra assassinar e massa. Não sei se são iluminatis, mas controlam o governo. São capazes de criar vírus pra lucrar com enfermos, de espionar cada mortal na rede social, pra conhecer seus gostos e empurrar bem material. Sem a desinformação, Cooper na mansão acabava em deformação pela bomba de panela de pressão. A tática é desorientar pra na entrevista. O privado da cidadania pedir perdão pra vítima na sala do delegado. Ouvi de um parente, minha irmã não era monstro igual você, era gente. O que é mais criminoso, pôr no banqueiro a venda ou ter a casa inteligente com concentração de renda? Catar Rolex de um cuzão na Augusta ou comprar relógio de 200 mil com normas injustas? Que ameaça a professora de ser exonerada se contestar abertamente? Aprovação automática, quebra de protocolo. Tô vindo uma sirene, pelo binóculo confirmei uma blazer da PM. Atenção equipe B, tem polícia lá fora. Faz um cordão com os reféns, raja pro alto e vamos embora. De fura na mãe, colete protegendo o peito. Ninguém reage, só tão buscando o que é nosso por direito. De fura na mãe, colete protegendo o peito. Ninguém reage, só tão buscando o que é nosso por direito. De fura na mãe, colete protegendo o peito. Ninguém reage, só tão buscando o que é nosso por direito. De fura na mãe, colete protegendo o peito. Ninguém reage, só tão buscando o que é nosso por direito. Não reconheço nenhum tipo de autoridade instituída com as tragédias que devastam minha classe. Leis não significam ética, justiça ou moral. Só a vontade de quem comanda o exército mais letal. Sem ilusão, irmão, é política da empresa. Não tendo setor administrativo, a pele negra. Não importa seus idiomas, status de diplomado. Se inteligência e capacidade vão pro almoço xerifado. O artigo 5 só funciona pro marginalizado. Com dinheiro embalado, a vácuo enterrado. Que abraça a criminalização na notícia manipulada. Não vê que o bandido não tá na trailblazer secada. Tá no legislativo e no executivo inflados. Com 90% de casos, mandatos desnecessários. Quilômetro 37, reféns liberados. Não fomos seguidos, fecha estrada. Reincendei os carros na fazenda. No esquema 2, helicóptero que sequestramos. Depois de alugar pra voo panorâmico, vai piloto que eu ainda quero ver em casa. A manchete sobre nossa ação, cinematógrafos, acionista do carro. Eu fui da montadora de carro. Vou adorar os maços de nota do nosso assalto. Do topo da lista de procurados, uma coisa eu digo: o rico com menos crime do que eu que deu primeiro tiro.